Sacude diante de ti, abro meu coração, porque sei que tu me amas. Quero entregar tudo em tuas mãos, pois eu sei que o Senhor tens o melhor pra minha vida. Teus planos são maiores que os meus, teus pensamentos são mais altos. Não quero mais te atrapalhar com o meu eu, mas vou diminuir para que tu cresças em mim. Nunca falhou e nunca falhou.